213, close 44, controle 1998. 44, afirmativo, 198. Controle Salvador, voo 1273, decolado na sua escuta. Autorizado, 4. O líder na presente. Direto o líder agora. E gol no 273. O gol no 765. Gol no 567. Chama Recife 288. Tem um bom fim de semana. 288, obrigado, Alex. Com 168 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. No 601, autorizado táxi, eixo Juliette Alfa, ponte para dona Zero Torre, 1 no 8, som 612, que nega 1012. Juliette Alfa, ponte para da 1 no 0, 1 no 8, 2 no 6, 1 no 0, 1 no 2, o gol no 601. No 273, suba restrito pelo centro ao 340. Restrito 340, gol. Romeu Lima, confio em imitação de voo. O 776 desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2012, departamento estabilizado na X-Ray, com 776. Lima, 500 pés, saudou, saudou, sobrevoou o setor norte, decola pista no 7, com proa norte, controle 119, acima 8, acima 0132. Pedi para confirmar até quantas milhas se afasta. Romeu Lima, confirma o fato que se encontra com seus a bordo e quantas milhas aproximadamente se afasta. Táxi 2862, o Papai Maurício. Salvador, 3197, papapá. Tan 3197, Galeão 360, autorizado via P9M, 857, segura, pesuluno 6, Bruf, pesuluno 4. Cola pista no 0, com a direita, saída da L, lei da pós, Bidev, controle 119, décima 8, aciona 5073. Atrasado Galeão, 360, pela P9M, 857, seguro, P0 16, Bruf. Apesar do 14, Barbacena, chegada no Rio 98, 50, 37, Decora da 10, intercepta a saída da El, depois Leda, direto P10. Tá no portão número 4, vai chamar pronto, doutor 3197. Tá correto, 3197. Voo número 01, decolagem 49, controle 1198. 1198, boa noite. Boa noite. Tá autorizado, Romeu Lima. E o 4 ingresso de decolagem. 600. Voo número 01, no contato radar, voo 360, saída da El, pode valer, Leda, na presente. Leda da presente, o voo número 01. À direita, ponte perdão, 02, 18, nome é 12, que negava em 12. 7, a nossa direita, consegue ponto no dá no 0, ponto perdão no 0, chama 2352, né? 6, 2, 5. Boa noite ao Triplo Papá Romeu Lima. Olá, Romeu Lima, boa noite, prossiga. Positivo, decolou da 97, setor norte. Vai fazer sobrevoo na Ilha de Maré. Mais uma milha. Retorna, senhor. Estacionado 0132, posição normal? Afirmo. E não recebo ainda. Autorizado direto pro de da Ilha de Maré, 500 pés. O Romeu Lima, informe visual com local de pouso. Positivo, chama o visual, Lima. O senhor vai pousar lá ou somente sobrevoo? Negativo, somente sobrevoo. Maravilha então. Sou Salvador, Sené 6259, ponto esperando 0, condições de colagem imediata. 6862. Sala, Gona 776. 776, ciente, completo LS, chame torre no 9316, atente um Robson 44, à sua esquerda, 5 milhas, com deslocamento noroeste, ok? Mantendo 500 pés, não irá interferir no seu procedimento. Gente, muito obrigado pela informação, acho que uma torre 386, agora 776, já. Controle 35218, solicita a descida. 5218, identifique, vai voar na proa de ITAP, descendo 050. ITAP 050, 5218. 118, descendo 119, decimal 8, descendo 5030, 6722. 6722 da UFG, está autorizado, Galeão, nível 340, via Upper November 857, seguro, Upper 16, grupo Upper 14, decola da 10 com primeira curva à direita na Dael, Dael Leda Midev. 119 decimal 8 é a frequência do controle, 5030 é o transponder para o Webjet 6722 na posição 8. Está correto, está no push, 6722. Reportará push acionamento, 6722. Solo Salvador Mike Hotel Uniforme na escuta. Afirmo, prossiga pro solo Mike Hotel Uniforme. Mike Hotel Uniforme se encontra na remota 12 aqui. Necessita de autorização para virada de motor em marcha lenta por 3 minutos. Ok, Ele já combinou com o solo? Poxa, eu já pedi que fosse informado o pessoal da Inferno. Ok, tu sente? Tá livre, reporta no corte o Mike Hotel no fone. Ok, Mike Hotel. Tá pronto para o pushback acionamento, o FJ 6722 na posição 8. Autorizado, pushback acionar, reporta o táxi 6722. Reportará para o táxi 6722. Cidade de Voadael. O número 259 decolou 53, agora é cuidando com controle em 198. 198, é. O 940, boa noite, Guarulhos, 360, vindo autorizado. Vida, Whisky, 50, decola pistão 0, cor direita, 7, Tael, após voa Leda, após voa Bidev. Controle 1 no 9, acima 8, acima 5062, boa no 940. Guarulhos, 360, Tael, correto, porta push, gol no 9-4-3. Salvador, 601. Persiga 601. Cidade de coordenadas, Jota Recife, nível 380, com profissional. Guarde. Romeu Lima, frequência livre, reporte para o regresso. Zerona autorizado, 380 como final. 380 como final, gol no 601. 219. Alisa 219, sua sala, 770. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Romeu Oscar Bravo, prossiga para o farol da barra e após Costa Azul. Está posicionamento. Mano? 3197, portão 4, está posicionamento. Exato, espero que o sinal é portão 3197. Fala, boa tarde, 7776, livre táxi Alfa, reporte no Chita Juliette. O gol no 601 suba o 360 restrito inicialmente, coordenação com o centro e chame o mesmo em 1251, na alterna 3325. Pode repetir a frequência no 601, por favor? Frequência 1251, alterna 1-3325. 1251-3325 para o gol no 601, obrigado, bom trabalho. Trip 52118 é o número 1, vai descer para 2000 pés na proa de dona, desce, ajuste 1012, livre LS X-ray. Velocidade a seu critério. Sente para 2000 pés no rumo de Duna, 1-0-1-2-5-2-1-8. Antes da Juliette, Galeão 77. O Tan 3197 vai manter posição e aguardar pro puxo. Tá certo, só esperando sair o portão aqui, né? Já tá quase encerrado, vai aguardar agora? Aguardar, voo no 776, ingressa Índio Juliette, critério, portão 01. Ok, põe o portão 01, vai direção via Índio, certo? 2224, identifique chegada, aliás, sem chegada, pode voar na proa de duna na presente, descendo para 2000, ajuste 1012. 2000, passarela de 2224, sentido a papá, agradece. A aeronave da Gol na retaguarda está autorizada, 3197. Firma, após o Gol parquear no setor, está autorizado. Confirmando, o Gol vai ingressar no 01, 3197. Tá certo, após a passagem do Gol para ingresso 01, coordenado com a manutenção, autorizado, 3197. Tá. Chinê 6259, chame centro Recife, frequência 251, alterna 13325. Uno, alterna 13325, Chinê 6259. Muito obrigado, bom trabalho. Salvador, Uno 884, muito boa tarde. Informação, papá. Uno 884, identifique, chegada Mar e desça ao 050. 050, Uno 884. Salvador, boa tarde, Web 6722. Boa tarde, Web 6722, contato radar, subou 340, saída da El. 340, perfil da El, Web 6722. Controle Salvador, boa noite, da 3560, passa ao 220 para o 190 restrito, informação papá. O 3560 vai descer para o 060, pro Edmar e reduzindo para 220 nós. Mari, 6 mil pés, com 220, 3560. No lápio, trip 5218. 5218. Chame Turra, no noite, 316, tenha uma boa noite. 186, boa noite. 5216, 5218. ATG 1950, voo 1884. 1884 foi autorizado 50050. Ativo, perdão, 050, 1884. Trip 5218. Reporte, semana 2 externo, baixado e travado. Mano externo, 5218. Sabe da presente, voo 1884. Ok, frequência livre, um abraço, Cabral. Solo Salvador Mike, uniforme na escuta. Escutando uniforme. Informe o finalizado o cheque, muito obrigado. Seguinte, boa noite. cruzeiro, quais velocidades de cada? Boa no 884, velocidade de cada? Tá com 275 nós indicada, boa no 884. Ok, para sequenciamento preciso que o senhor mantenha aí uma velocidadezinha até 250 nós, até mais próximo de TAP, o senhor tem condições? Afirmo, boa no 884, manter 250 mínimo até TAP, vai manter 275 até bem próximo, até o nível 100. Uma maravilha, o 884 é o número 2. Certo, boa no 884, após o 100, reduz para 250 nós. Ok. Estou chamando a torre 1 no 8, só meia dúzia, eu acho. Ó, torre 1, 5218. Passou o externo, estabilizado, final, trem baixo travado. 5218, pouso autorizado, sessão na 0, acima 20 graus, acima 0. Abjet 5810, vai descer ao 070 na chegada Mari, identifique. 070 na mãe, identificando 5818 na casa. Ciente, livre pouso, pistão na 0, 5218. Sou Salvador, boa noite, C31, lance 7. Avisão com a nave na final, pode estar no 0 pronto. Gente, a porta passagem do trip na final ali, mantendo a pressão na 0, 3197. Tá certo, pode botar o trip na final, a linha mantém no 03197, tá? No 884 não há mais nada que restringe a sua velocidade, o senhor pode reduzir a critério aí. Tem mais tempo redução a critério bravo, boa no 884. Oi, Lima, sente reporte na rotatória. Lembrando, 219, chama na opção 5219. Sessão 97, decolagem autorizada, pistão 10, sessão 20 graus, 099. Até Sérgio 3197. Recife em 1251, lanterna 13325. 251, lanterna 13325, AB 6722. Livrou o táxi Eco na sua escuta. 218, Jean Cassino, Farbato 3. Atento ao sinalizador. 743, cara atento ao sinalizador, trip 5218. Só? Não há necessidade não. Ciente, então reduzirá mais próximo, agradece o passarelo do 2224, controle. Gol no 884, desça para 3.000 pés, 1012. Conferindo aí, 6.000, 6.000 ou 3.000? 3.000. Entendeu? 03.000, 1012, do voo no 884, 3. 03560, desça para 4.000 pés, 1012. 4.000, 1012, 3.560. Webjet, desça para 050 na proa de ITAP. Retomando proa de ITAP da presente, baixando para o 50, Webjet 5810. 2000, reporte passando o Servitor 366. Passa o Servitor 366, boa noite, 84. Do localizador, passarei do 2224, controle de Salvador e já em contato visual com a pista. Chame a torre 1186, passarei do 2224. Boa noite, meia, grato, boa noite e obrigado, passarei do 2224 pela ajuda. Salvador, passarei do 2224. Pouso autorizado no 0, vento 1, 20 graus, 1, 0, 9. 1, 20, 1, 0, livre pouso 1, 0, já confirmará o trem. É, já tem pouso baixo travado, passarei do 2224. 20. Romeu Lima, já visual com a pista? Afirmo, senhor. 8 milhas fora. Chame agora a torre 118, decimal meio. 8 meia, boa. Amador, muito boa noite. É o triplo papá Romeu Lima. Triplo papá Romeu Lima. Continue a aproximação da folga diretamente no pátio. Autorizado inicialmente, 1-7, senhora, faz parte. Sim, então, continua na final 1-7, aperta na curta final da 1-7. Gratíssimo. Sim, entre uniforme, Léus, confirma o 4, se encontra. Yank 140 nível, tô autorizado. Recola a pista no 7 com a direita. Saiu da Coral, controle 1 no 9, decimal 8, assinando 0263. A bordo ou esquema de forma? Confirma pro seu valor? Ou PB? Esquema de forma? Acionamento táxi 2-1862, o uísque em Clifão. Objeto 5890, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 7 para 2000, autorizado X-Ray, ajuste será medidor.